Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui além. Mas este, aquele outro, toda a gente amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, a mal é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. A minha noite morre.